aceite o processo, mas tem a melhor saída, pois todo o controle é dele. O dono de tudo é ele, e acima dele nada pode estar. Seu trono não passa, ninguém ameaça, nem tira ele de lá. Cada país tem seu sistema de governo, onde os homens tentam se perpetuar, fazem de tudo para se manter no poder, e só pelo poder são capazes até de matar. Quantos impérios se achavam invencíveis, mas a história conta o seu ponto final. Entra governo, sai governo e tudo muda. Só quem não muda é o governo eternal. Antes de tudo ele é, depois de tudo ele será, independente da sua fé, pra sempre ele reinará. O seu domínio se mantém de geração a geração, de eternidade a eternidade, não sofrerá variação. Reinos terrenos como o vento passarão, mas nosso Deus não. O dono do céu é ele, toda autoridade é dele. Quem rege o universo permite o processo, mas tem a melhor saída, pois todo o controle é dele. O dono de tudo é ele, e acima dele nada pode estar. Seu trono não passa, ninguém ameaça, nem tira ele de lá. Oh glória! Ele não teve antecessor, nunca terá substituto. Ele é o primeiro e o derradeiro, o seu poder é absoluto. Autoridade.